Minas Gerais, altimetrando 095, reporte livrando a CTR. Ok, foi o direto, vou chamar aqui Delta, chamará livrando a CTR. Valeu, meu garoto. Gol 118, pode autorizando Juliette Ponte 4. Juliette Ponte 4, gol 118. Lance 49, 50. Approved, push back and stand up. Call me ready for taxi. Lance 49, 50, speed to push back and stand up. Call me for taxi. No solo de 4.6, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, no 21 decimal 9. Foxtrot 219, minha 2. Azul 2762, tá bom, só puxa o deck. Autorizado sem abrir a bacia, via Golfo 677 Raíra, nível de voo 67, 160, saída coral, decoladão na zero, curva direita, o código 5064, controle de Salvador 208. Ativo autorizado 60 para Salvador, via Golfo 677, decolada para o Terno Zero, curva direita após, saída coral, código de relação 1208, controle 5064, controle 2208. 2760, livre pushback assim, meu chute. Salvador, Oceanero 6250, livrou. 6250, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 7, 6250. Controle Salvador, Juliette Uniforme Papate Rio Nível. Mais um minuto, está efetuando o lançamento na vertical de 090 na Sierra. Passando Juliette Uniforme Papá, reporta para o lançamento. Reportará para o lançamento. Papá, 1234. Javan, já eu estou subindo de novo, vou te passar o telefone do ontem, viu? Já falei com ele, é R$150 mesmo na tarifa. Alinhar e decolar pistão 90, vento 1, 0 graus, 09. Decolar da 1 no 0, 1, 648, está autorizado o procedimento terminado. Pistão 0, desça para 2, 5, 0, 0, pés, altimetro no 0, 5, reporta para o servidor 3, 6, 6. 5, enfermará o Serra Vitor 366, agora 1648. Olha para a rotatória da presente, meu Júlio. Tá. Controle, o Juliette Uniforme Papá pronto para o lançamento. Autorizado o lançamento do uniforme, Juliette Uniforme Papá. Enter. LAN 49528, LAN 459, wait for taxi, just 1 minute, please. Controle, Juliette, de sua passada, prossegue o serviço. Sete no papapá. Essa reporte cruzando 2.500 metros. 2.500, passará, tudo é cheio de passar. Land 4950, continue with us via Man April. Then taxi to engine to holding point, Delta Tower 118.95, altimeter reception 1015, good day. Main April, taxi to runway 10 and 118.95, and 1015. Terminate via taxi engine. Via taxi engine, 4950. Golden 271, formação em curso hotel, São Paulo, pronto, cópia. Golden 271, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Pesulo 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5067. Controle 120, decimal 8. Gol 271, no cotejamento correto. No portão 8, reporte para o pushback, acionamento. Salvador, está 3733, pushback, acionamento 05. Pra mim, afirmo, autorizado descida, aguarde eixo pistão no 7 livre. Autorizado final no 7, reduzindo na medida do possível. Entendeu, né? Eu falei o bombom. Target number 2, Ocean 6311. 6311. Clear to push back in the south, come back to taxi. Clear for push, we'll call you for taxi, Ocean 260, 5 milhas. Quem está autorizado, viu, o Ocean 38? Autorizado 3859. Após poderia voar a Bolsa. Take off runway 10, wind 120 degrees, 9 knots. Down 4950, and take off runway 10. Visual com a campo, gol no 648. Gol no 648, chame torre 1, 8, decimal, 95. 295, gol no 648. Juliette, para evitar pouso simultâneo, faça um 270 curto pela esquerda, reporte reinterceptando, Boeing da Gol passando agora externo. Sim, Matheus. A gente tem um 270 curto aqui pela esquerda, hein, Juliette? para Guarulhos. Volume 4800, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. A escuta, volume 4800. Tem mais tempo para vocês, tá? Moura 065, autorizado Guarulhos, Zulu 10, Pubave, Zulu 16, Costa Conforme Rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5105, controle 120, decimal 8. 360, Apesulu 10, com base, Apesulu no meio, com o rosto do plano. Corda 10, primeiro curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 5105, transforma 208 em controle, gol 2065. Gol 2065, atendimento correto, portão 10, reporte para o pushback, acionamento. Portão. 648, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 99, forma chuva apenas das vizinhas. Sente, livre de pouso, 90, agora 642. 4950, airborne at 57, Salvador approach control frequency, 120.8. Salvador Approach, Control 1208, lá, lá no 4950, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, no meio do 9, Central Cell, 360, Galeão. Gol no 619, bom dia. Galeão, aguarde instante, Robert, prepare a saída da El, Leda, Quadirune. Gael, Leda. Acionado, 141 a bordo, 3:40, Galeão para o táxi. Departure. 340, Dial Departure. Na 4950. Rolling. Espera a torre, 118, decimal 95, ajuste no 015, morro. Prossegue, tá? Quanto espera, como número 2. Ocean 6311, approve a taxi on Chihoni Point via India, there, tower 118, decimal 95, altimeter attach 1015, have a good day. Clear, 2-0, taxi 2, and hold truck runway 10, via India and Alpha, 118, 95, 1015. Salvador, eu vou 2065. Fechamos agora a turma. 118, decimal 95. 118, 95, está 3796. Salvador, bom dia. Azul 5196, informação, gol. Azul 5196, controle, Salvador. Sem identificação, detravia chegada à mar e para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1015. Via chegada Mari para o 050, pode estar mantendo o instrumento por 050 para evitar informações após a viação de Mari. Autorizado o desvio, o ASA 5196, após desvio está autorizado direto de TAP. Após desvio direto de TAP, desvio 5196. Close no 200, back track autorizado, reparte livrando no patch 4. Meia 2 horas e 45 minutos. Azul 2762 autorizado, tá? Até o ponto de espera da pistão no zero, via parte 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, meu voo. Sendo autorizado seu ponto de espera da 10, pelo parte 3, após Zulu e Índia. Torre 118, decimal 95, muito obrigada, Azul 2762. 3304. Bom dia, sem identificação dessa via chegada bom, para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 1015. 1015, 060, poderia voar a posição pelo do André Peru, TAM 3304. Alana 4950, request fly to Montreal. Tá, 4950, stand by 1. Stand by. Air 6311. After Airbus 320 of San Company on short final, cleared to line up and wait for runway 10. After the aircraft on final, cleared to line up and wait for runway 10. Seven times, will you request? Meia 119, pronto, cópia. Aqui. Mono 619, autorizado Galeão, VP novembro 857, após Mossul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Tael, Leda, após Urumi, aciona 5102, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, via rápido plano na APA novembro 857, Mossul. Decola da 10, curva direita, da El, Leda e Rumi. 5102, transponder o controle Salvador em 120, voo 1619. Gol na 619, cotejamento correto no portão 3, reporte pushback e saneamento. Chama lá para o pushback e saneamento no 3, no 619. So 125.1. If unable, 128.25. 1251, if unable, 12835. Lana 4950, obrigado, bom dia. Prossiga. Livro. Padre 72000, autorizado, táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Padre 72000. Rapatango Vitorândia Júlia, bom dia, informação em curso Índia, no pátio 4, avante, tem cópia? Zero. Rapaz, ali a aviança Lima tem 990, 3733. No táxi 63663, estamos com 221 a bordo, 3:37, alterando o Galeão. TAM 3663, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1118 decimal 95, ajuste 1015, meu voo. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, parte 1 no Índia, ponto de espera 18. 9-5-4, return 3-6-6-6. 6311, airborne, Exit 05, call Salvador Departure 1208, Solon, Ocean 9631. Salvador Departure, good morning, Ocean 9631, out of 1500. Can I assist 311, radar contact 1-2, climb 5-level-360, dial departure, multiple transition. Climb to fly level 360, dial, multiple. Ocean and X, 631. Santa 3304, desce agora 4000 pés, altímetro 1015. 1-4. Ok, bem, mantenha a posição da 3728 vai dar passagem ao. Da companhia, procede depois de campar 1-4. Ah, espera a redução então, da 3304. Azul 596, desça para 2500 PEN, altímetro 05. O hidrato serviço 366, autorizado para ser Gente, 2500 BES, 10 no 5, livre procedimento, chama visual, azul 5196. Bom, Salvador, muito bom, 1094, 2104. 1094, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 070, ajuste ao altímetro 1097. 070, ajuste ao altímetro 1097. O 1394, autorizado, descida para o nível 050, reduz a velocidade 209. Ok, 5-0-2-0-9-3-9-4-9. Mensagem foi sobremodulada? É, essa auto-mensagem reduzida a 229 para o gol 1094. Negativo, para o gol 1394. Tá, pode. Então, 3733, eu colo a 208, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde, boa noite. Salvador, departure control, good morning, 3733 out of 1800 on you. 3733, radio contact from the departure, flat to level 360, departure, what's the transition? Roger that, up to flight level 360. Gol 1394, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 030, o limite será a Vanessa proa por duas milhas. Correto. Estamos condenando o centro, ok? Aguarde distante. Olha. I'm 3733, we find. 3733, any chance to proceed direct to a lady to section? 3733, clear, fly direct to Lida. Okay, proceed direct to a lady to section, 3733. Hoje chama 05. 367, vou na prova do Serra Vitor 368. Entendi, senhora. Essa bota presente o 368? Autorizado, presente 368, o TAN 3304. Ok, 368 para interceptar o sinal. Vai. 1094, desça para o nível de voo 060. 060-094. Oi Salvador, muito bom dia, Azul 2762, nesse colado na saída Coral. Azul 2762, contato radar na decolagem, segunda via saída Coral para o nível de voo 160. Saída Coral para o 160, autoriza direto Coral da presença? Autorizado direto Coral, Azul 2762. Direita, apro de Coral, Azul 2762, obrigado. faz o seguinte, a gente fica com a rota anterior então e cumpre por base absoluto mesmo. Gol 2065, informo devido a Philips Brasília, ok? Devido ao horário. Agora é o Zulu 10 e Taubaté. Ok. Você precisa que a gente faça uma CHG então ou o centro vai considerar a nossa rota anterior? Informo que será preciso efetuar uma CHG, o 2065 para o Zulu 10 e Taubaté. Ok, obrigado. A 3663, devido à aeronave que decolou à frente, perfil de subida semelhante da Monteperoa até 4.000 após a sua decolagem. Autorizada a linha de decolar pista 10, vento 1, 10 graus, 10.09. Olá, Tango Bizurim de Juliette, decolagem a 1.2, farol de Tapuã, transfere 1.20.8, mau voo. 25.8, grato ainda, Jolie. 3, autonomia, alterna Guarulhos. Reduzindo de 210 para 180, 3304. Tá, Tutano 3304, tráfego crescendo na aproximação, agora posição de 10 horas, 5 milhas. Embraer 190, desce até 2500 trem, em redução no 809. Da presença autorizada, vou na Pro do Carveto 3, 6, 6, ao estabilizar em 1809. 3, 0, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída, Puca, Jamo, Caju, aciona 5, 1, 1, 6, controle 1, 2, 0, 10, 8. Autorizado 3, 7, 0 para Recife, via Ampla, isolou no 7, decola, pistão 0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, aciona 5, 1, 1, 6, controle 1, 2, 0, 10, 8. Gol 1184. Gol 1184, cadê o jamento correto? 4, reporte para o pushback acionamento. Reportará o gol 1184. Gol 2171, reporte para o pushback acionamento, posição 08. Gol 2171, autorizado. Pushback acionamento, reportar. Pushback acionamento, reportará para o saco, gol 2171. Agora em 1895, azul 5190. Gol 1394, desça para 4.000 pés, altímetro 1015, reduz a velocidade 1809, aguarda autorização para voar direto sem aviso 3.000. 4.000, reduzindo agora 1809, gol 3.000. Torre Salvador, bom dia, azul 5.196, final do RNAV, pista 10 estabilizado, campo à vista. Azul 5196, bom dia. Vento 120 graus, 109, pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso, azul 5196. Tana 3663, decolando a zona 4, mantenha pro até 4.000, fecha, me controle, 120, decimal 8. 4.000, vai manter a proa, 1208, eu controle, tá 3663. Pro bem, vai posto igual, Francisco. Tá 3304, chama agora a turma 1198, décimo 95, tem um bom posto. Uma torre muito grande, um bom domingo. Bom, posicionador, bom dia, tá 3663. Tá 3663, contato com o radar na decolagem. Mantém a proa até 4.10, depois 4.10 e direto Leda. 4.000, mantém a proa, depois eu vou a Leda, tá 3663. Aguarde. Gol 1094, desça para 4.000 pés, altímetro 1015, para o procedimento terminado, vem na Pro do Carveto 368. 4.000, vai voar na Pro 368, 0.094. Correto, reduz a velocidade 2209, o gol 1094. Agora reduzir para? 2209. 209. Meu Oscar Mike Delta, controle em Salvador. Entra Oscar Mike Delta, apenas com quem seu B. Opções vai, altímetro no 015. Juno 71 está pronto para o taxi com 186 a bordo. Autonomia de 4 horas e seu Senna, Galeão. Golden Juno 71 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera todo. 1-1-8 decimal 9-5, ajuste 1-0 no 5 no voo. Seguinte de debate principal, sistema pode esperar 1295, voo 271. Sul 5196, cola zona meia, direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9-5-9-6. Como é que deve ser em transponde 0146? Posição prevista é 3. Alfa, Kilo, Pate 3, posição prevista 3, atento ao finalizador, 2-5-9-1. O 394 foi de torno no 8, decimal 95. 18-95, 394, boa. Bono 094, autorizado de reator 366, desça para 2500, reporte visual com campo. Voo 366-2500 é contra visual, o 1-0-94. Confirme a aeronave que chamou o controle, Vitor Kilo Quebec. Desde decolagem imediata quando autorizado. Ah. Faz a aeronave agora na curta final, a linha e mantém o sono zero. Kilo Quebec, a gente transponde 2224, confirme o POB e o tipo de equipamento. Kilo Quebec, confirme a procedência? Sim. Tan 3663, reporte ao fim dos desvios. Esse é o portal, Tan 3663. Solo 19, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, Tan 3304. Salvador, bom dia, Tan 3304, Livrão. Tan 3304, bom dia. Autorizado táxi via Alfa. Mantente no Juliette. Alfa, mantente no Juliette, 3304. Prossiga. Pedi para os colegas aí que atualizam aqui, prestar mais atenção nas condições, né? Porque aqui sempre que a gente vem está espaço para 1700 pés. Isso aqui não está espaço para 1700. Quente o TAN 3304. Gol no 99, decolado 20, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 08. Boa! Liga para passado, dia 2 de matéria 2500, comando pouso ao Zona 235. Turing de Juliette, está autorizado a levar frequência para coordenação. Graças a Deus, dia 2. Controle Salvador, muito bom dia no 69, decola na sua posição. O número 9, com 4 radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, boa. Então, 3663, chama em centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 251, alterna 2835, alterna 3663. Bike Delta, desça com referências visuais, relegar no 0.5, aposta no através do parque Pituaçu. Visão na direita, solo 1, 21.9. 21.9, boa. E quando possível, informe seus estimados de pouso. No 255 copiado, Vitor Kilo Quebec. Visual, Álvaro, 67, melhor, 1094. O 094 se me torna no 8, decimal 95. 295, bom dia, obrigado. Só valor, bom dia, 1094, final, RNAVE, pista vista. João, no 094, pouso autorizado, pista no 0, vento 06, graus no 09. Livre pouso no 0094. Hugo no 304. Pouso no 094, informa que a aeronave que pousou à frente, reportou pista escorregadia. Gente, obrigado. Gol 1394. 1394, prossiga. Aqui na recepção é vale curado, muita fé do jogo. Sim, iremos informar a administração do aeroporto. Gol 1394, grata pela informação. Segue Alfa Juliette, portão 11, ótimo. Alfa Juliette, portão 11. Gol 1094, solo 2 faixas, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, boa. 1094, ainda na escuta da torre? Positivo. Poderia confirmar a informação de pista escorregadia? Negativo, gol número 9, mantém a saída. Mantém, gol número 9. Vezina 71, decolagem autorizada, pista no 0, vento 070 graus, 109. Teve decolagem no 0, voo 2171. A Mike Data chama em torno no 8, decimal 95. Nossa, Mike Delta, bom dia. Deve ser autorizada o cruzamento da final da pista 1-0, base pelo direito no 7, reporte final. Botará final, dá pra gente que o ano esquerda para a base direita no 7, reporte final. 1-4-0, autorização, Marcelo. Oxalém 1-4-0, bom dia. Informação Juliette, prepare saída Puca, transição Caju, aguardando cópia. Caju aguardando, não, né? 1-4-0. Cruzando 71, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Cruzando 71. Cruzando 71, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. Via da EL 360. 09, extremo centro, Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. Salvador, azul 2772, atingiu 160, teria condições de subir para 18, né? 1649 e 125, decimal 1. Prossiga, azul 2762. É o azul 2762, solicito 1180, solicito. Azul 2762, está 8 milhas para Coral. Serviço radar encerrado, mantenha ainda nível de voo no 60. Solicite 1180 ao controle 10, frequência no 20, decimal 1. E as agora 1201 vai solicitar, ele está na bom dia para ele. Meu 1140, pronto, cópia. Negativo, prossigo. Oxenai 6140, autorizado Maceió, via Cruzeiro 17, aponte conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5137, controle 120, decimal 8. 6140, autorizado Maceió, 350, Cruzeiro 17, pois conforme. Decola da 10, curva à esquerda, na Puca, Jamo, Maracaju. 5137, controle 20.8, 6140. Xené 6140, planejamento correto. No 7, reporte para o pushback funcionamento. Operador. Oh, solo é o gol 2065. Prossiga, gol 2065. Não, no 7, vai pela direita. Repostará o acionamento. Deixa eu confirmar agora, ok? Gol 2065. Ok, então, as coisas. Paulo Salvador, gol 1184, posição 04, solicita autorização, pushback acionamento. Gol 1184, no portão 4, fornecendo o equipe de sala, sente o voo da companhia Parqueando 2, inicie chame táxi. 09 da companhia Parqueando 2, autorizado pushback acionamento, chamada para táxi. Gol 1184. Paulo Salvador, Xenar 6140, pushback acionamento do 7. Xenar 6140, autorizado, chame táxi. Já tinha uma taxa, Xenero 6140. Salvo, Xenero 6140, será informado em Fero. Bom dia, G38. Salvador, gol 9648, bom dia. Gol 9648, aguarde. Bom dia, hoje é 38. Siga. Desde 38, está no parque militar para autorização e acionamento. Voo do ILS da 10. Você vai dar presente? Guardando. Você sai. Thank you, Delta, thanks, CVA, on escolhido e gosta de parquear. Bom dia. GV38, confirme a altitude solicitada? Sim, sim, aspecto. TNM-140 autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 1-0. Pode seguir o Boeing através do 4, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, todo 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 5, meu voo. Ajuste, chamada do voo, ponto de espera 2-4. 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. 3-5, 1-2-8. Táxi com 1-4-4 a bordo. 3 horas e 28 de autonomia, alterna Maceió. 66, desça para 2.500 pés. Reposto estabilizado na RENAVE. Para a torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 5, meu voo. Táxi autorizado da ponta de espera da pista 1-0 via Índia. Ponto de espera, desça para a torre, 1-1-8, decimal 95. Eu vou 1-1-8-4, bom dia. Alugou 2065, posição 10 para o posto de salamento. Alugou 2065, estamos em coordenação com o PLN, ok? Aguarde o instante. Aguarde. Azul 9236, dessa via chegada Mari para nível de voo 050, que é legal 90 no 5. Via chegada Mari para 050, modifica 3, sobe para o nível 380, após a Pizulu 10, Taubaté, DCT, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5105, controle 120, decimal 8. Ok, 360 inicialmente, após o 10, pois tender, DCT e o nível 360 após, 380 após, corrigindo. A primeira curva à direita da El, Leda, Motiva, 5105, transforma 208 e o controle, vou 2065. Voo 2065, cotejamento 40, no portão 10, autorizado o pushback e acionamento, reportado. Autorizado, reportado. Pronto, cópia. GV38, pronto, cópia. Pronto, cópia. GV38, autorizado Salvador, Salvador, voo de cheque, ILS da 10, decola da 10, primeira curva à direita, segue corredor axé, inicialmente 1.000 pés, coordenação com a torre, aciona 0145, Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. 38 autorizado Salvador, Salvador, para o chefe do ILS da 10. Decola da 10, curva direita, corredor visual a 100 mil pés inicialmente com a torre. Aciona 0145, 120 decimal 8 é o controle e a torre 18 decimal 9. GV38, fica chamando correto no pátio militar, confirme o POB. 5. Confirmando, durante o briefing com a PP, foi informado que manteria o setor, foi solicitado que manteria o setor norte. Então agora vai alternar e vai fazer espera para o do mar. GV38, então modifica, segue decolada 1-0, curva esquerda, corredor forte inicialmente 1 mil pés. Tá, sim. E conforme a condição meteorológica, vai fazendo as coordenações de voo, inicialmente então vai manter o centro norte, o GV38. Gente, o GV38 no pátio militar, confirme o POB e autonomia. 5, POB 5, autonomia de 5 horas. 1184. 95. 1189, 5 horas, estacionamento. Nossa 1300 pés na saída Puca. 1184, contato radar de decolagem, suba para nível de 1370, após 2000 pés, autorizado direto Lida. Corrigindo, o Nunes, Cadeiro se Jamo. Após 2000 pés, autorizado direto Jamo, sobe ao 370, ou 1184. T39, deixa eu ver a chegada a Mari para nível de voo 060, que é legal no 095. Afirmativo com 739, após o TAP, tem a sua 366. Bom, no 84, informa o tráfego, estou precisando de 11 horas, 27 milhas, mantendo nível de voo no 05 para paraquedismo. Se houver necessidade de desvios, salto pela direita. Sim, chegou no 84. 5, tem 180 a bordo, 4 horas e 10, aciona o galeão, está pronto. Paulo 065, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste 10 no 5, meu voo. Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895, Paulo 065, 1500, obrigado. Paulo 038, está autorizado no acionamento? Reportar a sala de serviço, 10.4. Era o controle 1, 2, 0, decimal 8, mó voo. 2, 0, 8, obrigado, boa, acho que não é agora fazendo. Torre, bom dia, hoje é de 3, 8, no pátio militar, para acionamento. Teve 3, 8, acionamento utilizado, chame táxi. 3, 8. 648, aguarde para o início do pushback acionamento, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5, 9, 8. Bruno 648, autorizado Maceió, Zulu 17, ótimo fome rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5141, controle 120, decimal 8. Autorizado para Maceió, nível 350, decolagem da 10 com curva à esquerda, perfil Puca, Caju. Superior Ampere Zulu 97, segue rota, 5141 no transponder, 5141. E o controle 120 decimal 8, aponte 5, pushback acionamento. Bruno 648, transição Caju, autorizado pushback acionamento, rebaixado. Estimativa, transição Caju, rebaixado, chegou 1648. Observe apenas o banho da companhia, livrando a retaguarda, ok? Estimativa, sem coordenação, após o quadro da companhia, iniciando 1648. Controle Salvador, Juliette Uniforme Papá, está pronto para iniciar a descida. Juliette Uniforme Papá, confirma mais quanto tempo os homens no solo? mais um minuto. Gente, mais um minuto, que a autoridade de descida para altitude de tráfego, reporte cruzando 4 mil pés. Reportará 4 mil pés. Informação Juliette, pronto cópia. Quilo CA Lima autorizado, Serra Serra Delta Mais, afasta na radial 238, 4, 5 milhas, após modifica, nível inicial 100, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, 1, após direto, aciona 5147, controle 120, decimal 8. Saída, modifique então a saída para Coral, primeira curva à direita, permanecendo na Aerostar, confirma que já vou visão na rota. Que Luciana Lima, cotejamento correto, confirme o PLB. Que Luciana Lima, para acionamento em táxi, chame a torre 118, decimal 95. Azul 9236, desça para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte visual ao concanto. Gente, 2500 pés, só confirmando ajuste, 9236. Legal, 9095. Azul 9236, que é legal, 9095. 9095, 9236, obrigado. Então, 3845, dessa vez chegada a Mari, para nível de voo 050, que é legal, no 095. 050, 095, 7345, papá, na próxima frequência da informar, livre frequência para coordenação. 038 na hotel para cruzamento. 038 mantém a hotel. Mantemos. Salvador, bom dia, voo no 2065, está passando 1800 pés para o 360 na Dial. 2065, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da El. 360, perfil da El, voo 2065. 18 autorizado cruzamento, pista 1028, na Delta, chame solo 121.9. Autoridade de cruzamento, na Delta chama solo 219, grato. E Salvador, bom dia, Guarani 648, taxi Índia. Bom, no 648, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista na zero, informa viatura fazendo uma revisão na pista, aeronave que pousou à frente, reportando escorregadia. Afirmativo, está visual com o carro de...